Vamos pra lá. Liberal Construção é a melhor opção. Pode confiar. Pra reformar e também pra construir, tem qualidade total lá na Liberal. Vamos pra lá. Melhor preço e condição pra sua satisfação. Liberal Construção. A Liberal Construção tem o melhor em material para sua construção. Nós aqui temos para você tudo da base ao acabamento. Ferramentas, portões, janelas, tintas, lajotas, tijolos, cimento, argamassa, materiais elétricos e hidráulicos, tubos e conexões, louças sanitárias e outros. A Liberal Construção tem um depósito com uma mega estrutura para melhor lhe atender. Então vem para cá, vai construir, vai reformar, vem para Liberal Construção. Aqui sim você tem os melhores preços. Com a gente é assim, você compra e a gente facilita para você nos cartões, cheque pré, boletos e à vista o desconto deixa com a gente. Liberal Construção, você constrói e nós damos um jeitinho para você. Telefone 3345-3834, Avenida Cristo Rei, no centro de Jacundá.